extremos da simplicidade. A minha liberdade foi roubada, minha dignidade violentada. E nada, os manos se ligar, parar de se matar, amaldiçoar, levar pra longe daqui essa porra. Não quero que um filho meu um dia Deus me livre e morra, ou um mano meu acabe com um tiro na boca. É preciso eu morrer pra Deus ouvir minha voz. Vou transformar aquele mundo mágico de hoje. Queria que Deus ouvisse a minha voz, minha voz, no mundo mágico de Oz, no mundo mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse a minha voz, no mundo mágico de Oz. Que Deus ouvisse a minha voz, a minha voz, a minha voz. No mundo mágico de Oz, no mundo mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse a minha voz, no mundo mágico de Oz. Beleza.